esqueço o perigo e me entrego em suas mãos. Amargura, dor, tristezas vão embora e percebo nesta hora que alcancei o seu perdão. Reconheço que és maior que meus pecados, pois no madeiro pesado minhas culpas já levou. Te pertenço, és o meu melhor amigo, quero estar sempre contigo, és meu Pai e meu Senhor. Que vontade de te ver, de poder te abraçar, te sentir bem perto e te adorar. Tu és benigno e cheio de poder, confio em ti, somente sei que vou contigo vencer. Minha paz e meu amor, se firmado estou em ti, não vou cair. Me faz continuar a prosseguir, me ajuda a chegar lá no porfim. Que vontade de te ver, de poder te abraçar, te sentir bem perto e te adorar. Tu és benigno e cheio de poder, confio em ti, somente sei que vou contigo vencer. Minha paz e meu amor, se firmado estou em ti, não vou cair. Me faz continuar a prosseguir, me ajuda a chegar lá no porfim. Me faz continuar a prosseguir, me ajuda a chegar lá no porfim.